3224, boa noite. 3224, boa. Eu tenho informação alfa, aguarde cópia. Ciente da alfa, aguarda cópia. Juazeiro, 2224. 6310 aos 33, controle. 1208, Mago. 6310, 1208. Afirma, 1208, Mago. Boa noite, obrigado. 2224, cópia. Salvador, boa noite, Oceanar 6310, cruzando 2100 pés, perfil da PUC, Caracaju. Boa noite, Oceanar 6310, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUC. 350, quando possível, direto na PUC, Aracaju, senhor. 02224, autorizado 350, Chaceiro do Norte, eu preso Luno, AF, decolador no zero com curva esquerda, MOMA, posse Grote, 208, controle Salvador e 547 no transponder. 2224, correto, reporte pronto. Zero, não é possível voar direto Caju, autorizado para o Romeu Foxtrot 018. Melhor ainda, obrigado, 6310. Com a 209 de separa 2, meu pés autorizado final e ILS X-Way pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés autorizado o ILS, vai acusar no localizador, 4209. Rio 5972 de separa 4 mil pés, QNH 1018. Para 4 mil com 1018 no altímetro do Rio 5973. Fico 5972. Estabilizado com 0076. 0076, chame Torre de Salvador em 1018, decimal 6. 18. Torre Salvador. Com 076, passar fibra e abaixar a cavalo. 076, tem pouso autorizado, 910, 120 graus, 612, ajuste 1018. Tive pouso 1018 com 076. Yes. Gente, após, próxima navegação para o do Romeu Foxtrot 08. Gente, 6310. Pronto, prossiga. Autorizar 360 Guarulhos, via Pesulu no meio, cola pista no zero com a direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, acena 5467. Você pode repetir, por gentileza? Ok, só um minuto, Zé Copa, chega na 313. 6313, 360 Guarulhos, via Pesulu 16, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5467. 360 Guarulhos, né, Pesulu 16, saída da El, Leda, Bridge, com curva direita, após a decolagem da 10, controle 108 e o transponder 5467, Alexandre 6313. Tá correto, é a porta push 6313. Reportaremos, obrigado. Assistente, a Xanem é 3-1-0. Na 972D, separa 2010, autorizado final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Portarei estabilizado no localizador, o ILS, X-Ray da 1-0, descida autorizada para 2000 pés, Rio 5972. O 4209 está estabilizado. O 4209, chame Torre Salvador 118 decimal 6. 186 4209. Controle, muito boa noite, chame 6224, cruzo 220 para o 110. Na banca, informação alfa. Boa noite, chame 6224, acione identificação. Desça a chegada MAN para 2000 pés, o Canadá 1018. Amavia 2000 PM 18624. 076, Solos 38, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette para o 02, obrigado, bom 07. Torre, boa noite, Azul 4209, passando externo embaixo da lata. Azul 4209, boa noite, Fomarei, pista livre. Roger. Salvador, web 6047, posição 5, solicita pushback em saneamento. 47 está autorizado, pushback em saneamento. Gente, autorizado pushback, reportará para ataque 6747. 4209, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, 4209. Chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 1245, 63, 10. No 076, aguardo apenas o Boeing da Web finalizar o push da 73 após ingresso, portão 02. Ok, vai aguardar o Boeing da Web após vai seguir para o 02 do ONU 076. Solas 42, livre direita, táxi Alfa, reportante da Juliette. Bem, reportante da Juliette, no Azul 4209. o voo 976, sem autorizado, dá para seguir com separação para o 02. Afirmo, está autorizado ingresso, passa 02, voo no 076. Obrigado, senhor. Obrigado, Eduardo. Você vê que o senhor está passando 2224? Autorizado, passando 2224, retorno para o táxi. 5962, fui LS da 1-0, LS X-Way. 5962, gente, 120 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado, pouso, pista no zero, Rio 5962. Salvador Web 6747 está com 150 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com autorizado táxi, Indy Alpha, reporta ponto de espera do 10 pronto, QNH 1008, Web 6747. QNH 1008, reporta via táxi Indy e Alpha, a funcionar quanto pronto no ponto de espera, Web 6747, faz 28. Solo. Solo. Torre Ocean 6313, para posicionamento, informação Alfa, está no 01. 6313, aguarda para o início, mantém posição. Aguarda o início do pushback, Ocean 6313. Azul 4209, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03 para Azul 4029. Passarelo 2224 para o táxi, o POB é de 2, 3 horas e 40, autonomia, altera na Fortaleza. Confirmando o POB 22 a bordo? 25 a bordo. Ok, senso livre táxi, empate 1 no Indy Alpha, reporta ponto de espera do 10 pronto, que negar o 10-08, passarelo 2224. 1 no Indy Alpha, reportar a ponto de espera da 10-2224. Rio 5972, solo aos 46, livra, a livrar, taxi Alfa, quilo para o pátio 3, posição prevista 08, atenção do sistema navegador. A livrar Alfa, quilo, pátio 3, posição número 8, Rio 5972. Linha 747, 130 graus, 08, nós, autorizado a linha de colapso, pista no 0. Está autorizado a linha de decolar de 06747, pista 10. É 3-1-3, coordena a equipe solo, após Embraer 145, da passarela de livrar o pátio via Índia, autorizado para o pushback na contato. Gente, coordenação após 145 livrar, está autorizado o pushback 6-3-1-3 da Oceané. 747, decolado 548, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, 6747, boa. Tá próximo ao ponto de espera, 120, próximo, passaria do 2224. Passaria 2224, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. A linha decola 2224. 6747, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado, direita pro Adileda. Sente pro Adileda, ao cruzar 2000, 6747. Decolado 950, controle 120.8. 208, bom final de semana, 224. Senhor, passarelo 2224, perfil da Momo. 2224, contato radar, suba para o nível 350 na saída Momo. 350, cumpre a Momo, 2224. No localizador a 5 milhas de cima. Oxana 6224, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 186, tá já. Salvador, muito boa noite, Oxana 6224, no localizador a 4 milhas do externo. Oxana 6224, repórter 3 checado, pista se encontra livre. Repórter Alto 3 checado, 6224. Para o táxi, o Chanel 6313 tem 3 horas e 50 de autonomia, altera no galeão com 126 passageiros a bordo. Autorizado táxi, Cindy Alfa, reporta ponto de espera pronto, que legal no 08, Chanel 6313. Cindy Alfa, para ponto de espera da 10, 18, final 6, corrigindo, é o total de. Total de pessoas a bordo é 126. Gente. 6224, passou externo baixado, checado. Oxana 6224, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Leve pouso no zero, 6224. Equador Approach Control, good evening, 3P5515. 3P5515 radar contact, passing Condi intersection, you clear to fly direct Pila intersection to intercept both arrival. Altimeter 7018, report red for descent. Roger, direct to Pila intersection to both arrival. 1018, report for descent. Jet 6747 M Centro, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125 decimal 1, alternando 13325, boa. Boa. Visando 3, vento 1, 10 graus, 109, autorizado, dá colapso no Z. Autorizado, pista, decolada pista 10, Xanamega 313. Salvador, gol 074, com de autorização 400 para 400 para Guarulhos. Recomeça Alfa, com 074. Gol 1074, 360 Guarulhos, via Pesulu no meia, decola pista 10, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, assina 5474. 0360 para Guarulhos, saída da El Leda Bridge, vai pela número 10, 20, 16, então elas vão direto, direto em Guarulhos praticamente. Aciona 5474, o controle 208 para o gol 074. Está correto, confirma apenas a saída, da El Leda Bridge, reporta para o chefe adicionar o gol 074. Matheus, da El Leda Bridge, se parar, o acionamento está no 2, no gol 074, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972. 972, boa noite. Boa noite, meu amigo. Por gentileza, o senhor poderia adiantar a nossa saída prevista para o Galeão? Sim, saída da Euleda Bridge. Provavelmente deve ser a Pesulu 10. É impedido da El Leda Bridge pela Aperuístico no zero, que é por dentro, né? É Pesulu no zero, confirmando. Deixa eu só confirmar aqui. Falou, só me confirma aí, pra gente parar aqui. Fico na sua escuta. Negativo, a rota que tá prevista aqui é Aperuístico 50, então saída da El Leda Eudes. Ciente da El Leda Eudes pela Aperuístico 50. Muito grato, amigo. Autorizado para o Oceané 6303. Autorizado para o de Leda, Oceané 6303. Autogrado, direto Leda, Oceané 6303. Alfredo 2224, Chime Centro, Recife 1926, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 2545, 2234, boa noite. Boa noite. Five, request descent. TP-5515, descent to 2,000 feet, altimeter 31018. 2,000 feet, 1018. Leda direto bridge for Chané 6303. Aguarde o Chané 6303. Zona 3 autorizado, Proud Bridge. Direto Bridge, da presente, Oceana 6313. P5515, you are cleared ILS X-ray final runway 10, report establish on the localizer. Clear ILS, report on the localizer 5515. Salvador, é o azul 4209. Prossiga. E para autorização, solicitado 360 para confins.